Capítulo 19 de Atos diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, também reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Há momentos, e eu gosto de ver esses momentos na Bíblia, momentos onde a atenção espiritual, ela está totalmente voltada para momentos como esse. Aqui a Bíblia fala de um momento espiritual, e as atenções espirituais estão voltadas para esse momento. É um momento de batalha espiritual, é um momento de guerra, é um momento onde está Deus, Deus está ali, o Espírito Santo, o Pai, Jesus estão nesse local. Há hostes espirituais da parte de Deus, há hostes espirituais da parte do diabo. Eu creio que o próprio Satanás está envolvido nessa questão. Há pessoas que estão a favor do reino de Deus, há pessoas que estão contra o reino de Deus. Há uma luta, há uma batalha, há uma guerra. Quando a gente lê lá o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus passando por guerras, por lutas, por perigos de terem o seu território, as suas vidas invadidas fisicamente por inimigos. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, também nós percebemos que guerras, que batalhas espirituais estão acontecendo. Talvez não mais com espada, com escudo, com lança, flecha, cavalos, armaduras, guerreiros, mas nós percebemos uma batalha espiritual acontecendo nesses momentos, das quais eu creio que nós, percebendo ou não, tantas vezes estamos também envolvidos. Talvez a tua vida, a tua família mais longe, teus familiares, a tua situação econômica, a tua saúde, quantas coisas, por vezes nós não nos apercebemos, mas ali está acontecendo uma batalha espiritual. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da própria família, acontecendo uma batalha espiritual, onde é claro que Deus está ali, onde muitas vezes o inimigo também está ali, onde se dá uma luta espiritual, e nós queremos no meio dessas lutas ter a vitória. Amém? Fala para o irmão do seu lado, eu quero ser vitorioso. Tem alguém do seu lado? Quero ter a vitória naqueles momentos delicados. A vitória naquele momento difícil. Vitória naqueles momentos de luta espiritual. E acontece. E aqui a Bíblia nos relata um momento desses, né? Eu acho que o que pode ilustrar, irmãos, talvez esse momento, é ali aquele momento em que sete filhos de um sumo sacerdote, né, chamado Sevas, Sevas estavam ali tentando fazer uma batalha espiritual, tentando ali prevalecer sobre alguma pessoa que estava endemoniada. Havia uma pessoa manifestando um espírito maligno, e sete filhos do sumo sacerdote estavam ali naquele embate, naquela luta espiritual. E naquele momento ali, versículo 15, capítulo 19, que nós estamos lendo, diz ali: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Amém. Quer dizer, o mundo espiritual, ele sabia, ele reconhecia, ele sabia quem era Jesus. E eles disseram: sabemos, ou sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O mundo espiritual reconhecia a Jesus pela sua intimidade que ele tinha com o Pai, que ele tinha com Deus. Se a gente vai dar uma olhada, né, das tantas vezes que Jesus estava falando com o Pai, estava orando, João capítulo 17 fala lá da oração sacerdotal, e Jesus fala com Deus, fala com o Pai com uma intimidade. Jesus diz, capítulo 17, né, Jesus diz lá: Pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Não é à toa que o mundo espiritual, e até mesmo o mundo espiritual maligno, diz: sabemos, ele diz ali, conheço a Jesus, não é? Sabendo do compromisso que Jesus tem com o Pai. Conhecemos a Jesus. Pessoas também tiveram essa intimidade com Deus. A gente lembra lá do Abraão, né, diante de Deus, dizendo: Deus, se tiver 50 pessoas justas nessa cidade, tu vai destruir essa cidade? E aí Deus diz: não, não vou destruir. E aí ele insiste de novo e diz: Deus, se tiver 45, e Deus diz: não. E ele insiste: e se tiver 40? E ele não para por aí e diz: e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? A intimidade que Abraão tem com Deus, a intimidade que Jesus, numa condição humana, tem com Deus, com o Pai, a intimidade que Paulo tem com Deus, né? Se a gente vai olhar as cartas do apóstolo Paulo lá, Tessalônicas e outras tantas, normalmente ele começa a carta dizendo, com as ações de graças, dizendo: tenho dado graças a Deus pela cidade de vocês, por vocês, Igreja de Deus, tenho orado constantemente por vocês. A intimidade que homens, a intimidade que mulheres têm com Deus, a fim de que sejam conhecidas da parte de Deus, sejam conhecidas até mesmo da parte de anjos, sejam conhecidos até mesmo da parte dos poderes malignos, eles acabam atestando, eles acabam reconhecendo que Jesus, na sua condição humana, que um homem como Paulo, que um homem como Abraão, é um homem que tem intimidade com Deus. Amém? Há momentos onde a atenção espiritual está ali. E a Bíblia relata isso, que aqui a atenção espiritual está sobre o que está acontecendo nesse momento. Eu acredito que há muitos momentos na vida que nos parecem que não há uma atenção espiritual. Acho que há momentos na vida que nós mesmos percebemos que nós estamos vivendo simplesmente, talvez, a nossa vida, como a Bíblia diz, a vida comum do lar, né, o nosso cotidiano. Eu acho que há momentos que não há uma atenção espiritual, e esse, às vezes, são momentos, bom, são normais, mas às vezes são momentos perigosos, não é? Quando as atenções espirituais estão voltadas para um momento, ali é um momento de tensão, ali é um momento de batalha espiritual, ali é um momento de oração, um momento de jejum, um momento que nós precisamos estar vigiando. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz, vigiai e orai sem cessar. Mas parece que há alguns momentos na vida que nós não estamos em luta espiritual, não estamos vivendo momentos como esses. Eu acredito que esses momentos, que as coisas espirituais não estão claras ou não estão acontecendo, são momentos que, muitas vezes, são momentos de investida espiritual. Quando estamos no meio de uma luta como essa, né, onde o apóstolo Paulo está, 3 meses, falando de Jesus numa sinagoga, para que pessoas tenham uma vida melhor, tenham uma vida transformada e finalmente sejam salvas. Vida e morte, salvação e perdição estão sendo definidas sobre pessoas. E 3 meses ele está numa sinagoga anunciando isso. As atenções espirituais estão ali sobre Éfeso, sobre aquela sinagoga. E como lemos na palavra de Deus, uma oposição maligna, diabólica e até humana se levanta contra o apóstolo Paulo, sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus. E eles têm que mudar de lugar e eles vão para uma escola, né? E ficam lá 2 anos ensinando, discipulando, levando pessoas à salvação, preparando pessoas para serem fortalecidas e viverem momentos espirituais como esse que está sendo relatado aqui. Esse é o momento espiritual. As atenções estão sobre esse momento. Pessoas estão se convertendo. Pessoas estão entregando a vida para Jesus. Pessoas estão melhorando de vida. Pessoas estão sendo salvas. Ontem, numa dessas reuniões aí de reuniões de novos membros, onde irmãos estão se oficializando como membros da igreja aqui. É comovente e é lindo, né? A gente está naquelas reuniões. O Celso estava lá também, né? É a função dele, novos membros, né? E a gente se comove ouvindo aquilo que as pessoas estão falando, né? Um deles, Celso, lembra, né? Ele diz, ele sabe o tempo, né? Ele diz, são 2 anos e 4 meses que eu cheguei na igreja e eu era um alcoólatra e eu vivia caído e eu chegava bêbado em casa. E há 2 anos e 4 meses eu cheguei na igreja e cheguei dentro da igreja e cheguei bêbado e eu achei que as pessoas iam debochar de mim, iam rir de mim, iam me tratar mal, iam me fazer mal. Ele dando o depoimento dele ontem, mas desde aquele primeiro dia as pessoas trataram ele bem. E ele está agora 2 anos e 4 meses liberto do vício, curado. Está cuidando da família. E naquele momento que a gente acha, é um momento, parece tão, de uma palestra, a gente acha um momento tão formal. Quando terminou aquele momento, aquele homem chorava muito, né? Chorava. Eu creio que Deus estava ainda realizando uma cura nele. E ele chorando, quebrantado, lembrando e dando testemunho dele, né? E aí o Celso pediu para, no final, que cada pessoa fizesse uma oração, e ele orou, e ele disse, foi a primeira vez que eu orei em público. E terminou chorando, né? Um momento que parece formal, um momento de uma palestra, se torna um momento totalmente espiritual, né? Que alguém está dizendo, não, agora eu quero me oficializar como membro. E a gente acha que isso é formal, isso é tão espiritual, aquele quebrantamento. E tantas pessoas ali, contando a sua história de vida, contando ali como você tem recebido elas. Amém? É você que tem recebido pessoas que chegam na igreja em dependência química, drogas, álcool, né? É você que tem recebido na igreja pessoas que estragaram a sua vida, que desonraram a sua vida, mas você tem tratado e tem recebido elas com honra, como se elas não tivessem aquele passado, como se elas não tivessem feito aquelas coisas. Você está envolvido em momentos espirituais como esse. Amém? Recebendo pessoas? Ou lá nos seus vizinhos, na rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, você está lá falando de Jesus. Amém? Você está lá oferecendo aquele que trouxe solução para a tua vida. E talvez você até nem se afundou tanto quanto alguns. Talvez não foi tão cativo como alguns. Talvez não teve um passado tão desonroso como alguns. Mas ainda assim você experimentou Jesus e fez toda a diferença. E você hoje vive, como Jesus disse, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E hoje você é uma pessoa aliviada. Amém? Uma pessoa leve. Uma pessoa que tem os pecados perdoados. Uma pessoa que é abençoada por Deus. Você experimentou isso? E são isso que esses momentos espirituais querem fazer, né? Envolvido em momentos onde as atenções espirituais estão naquele lugar, e você é chamado por Deus para fazer a diferença, para anunciar aquilo que você experimentou, para falar daquilo que você viveu, da sua experiência com Jesus. É um momento que estão aqui, momento espiritual, onde está se dizendo, né? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E nós estávamos dizendo que, quando não estamos envolvendo em momentos espirituais como esse, às vezes nós estamos sofrendo investidas espirituais. Uma das investidas espirituais é boa, né? A gente às vezes está desapercebido, desconcentrado, fazendo qualquer coisa, e às vezes vem ali o Espírito Santo de Deus nos convidar para orar. Amém? Você já se sentiu assim, desatento, à vontade? E às vezes o Espírito Santo vai lá, Deus fala contigo e te convida para orar, para ir para perto dele. Ou te convida para abrir uma Bíblia. E tantas vezes abrir a Bíblia é algo difícil. É algo que para começar, às vezes é uma luta, né? A gente diz, ah, depois eu leio, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo, agora eu estou no meu direito de descansar. E Deus te convida, quando está desapercebido, para ler a Bíblia. E quando a gente aceita e vai ler, depois de ler um capítulo, dois, a gente não quer parar mais. Amém? Porque aí fica bom, né? Momentos que estamos desapercebidos, Deus muitas vezes vem ali, né? Nos convidar para ler a Bíblia, para orar. Ou te faz lembrar de alguém que está sofrendo, né? Deus diz assim, e aquele teu vizinho? E aquele teu parente? E aquele teu colega? E aquele teu amigo? E aquela pessoa que está enferma, que está doente, que está no hospital? Ou aquela pessoa que talvez esteja em casa com depressão, sofrendo, porque ainda não conhece Jesus? Momentos que a gente sofre essa investida abençoada de Deus. Mas às vezes são esses mesmos momentos que a gente está desapercebido, não um momento como esse que Paulo está vivendo, em que sofre-se também uma investida do diabo. Aonde vem uma tentação, aonde vem uma proposta ruim. Há momentos que nós estamos desapercebidos que isso acontece. Mas aqui é um momento espiritual, aonde as atenções espirituais estão voltadas. Aonde pessoas como Paulo têm uma vida com Jesus e podem fazer a diferença onde eles estão. Aonde espíritos malignos, disse ali no versículo 12, né? Tanta coisa acontecendo aqui nesse momento, né? Nesses dois anos de discipulado, primeiro ele estava na sinagoga 3 meses, depois 2 anos na escola de Tirano, com seus discípulos, versículo 9, no final diz ali, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Se criou ali uma célula, um discipulado. Você já participa aí de um discipulado? Final do versículo 9, participa de uma célula, de um discipulado. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo participando de um discipulado com discípulos, uma célula se constitui ali, e eles estão ali aprendendo. E diz ali que, versículo 10, durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra, da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus sendo difundida, pessoas ouvindo, diz ali, todos os habitantes da Ásia, ouvindo a palavra de Deus, versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que coisa linda, né? Fala para o irmão do seu lado, você quer se envolver em momentos como esse? Você quer estar envolvido em momentos como esse? Olha aí, o apóstolo Paulo envolvido, né? Um momento onde as atenções espirituais estão ali. Talvez você possa dizer, quanto tempo eu não vivo um momento espiritual onde as atenções espirituais estão voltadas? Talvez vivendo momentos onde as investidas espirituais estão acontecendo, mas não onde as atenções espirituais estão voltadas. E ali quanta coisa fala das curas, curas que apontam, essa experiência, né, que objetos pessoais do apóstolo Paulo, eu estava lendo ali, né, diz que esse lenço dele era comum o uso, né, naquele calor, naquele verão, era chamado suodário, era comum que alguém usasse um lencinho por causa do calor e enxugasse o rosto, né? Talvez daí venha aquele pano lá que Jesus, que fala lá que Jesus usou, né? Como é que chama lá? Manto suodário, né? Sudário, fala isso, né? Então, esse lencinho era algo comum que usava, né? Eu estava lembrando que às vezes eu uso uma toalhinha no verão bem molhada, né? Boto uma toalhinha para secar o suor do rosto. Parece que o apóstolo Paulo usava assim, né? Não sei se ele molhava também na água lá num lugar de calor, de deserto, para se refrescar. Mas pegava esse lenço, né, esse de uso pessoal dele, e Deus queria confirmar que Paulo vinha da parte de Deus. E aí o lenço dele, ou o avental dele, era usado, levava até os enfermos e eles eram curados. Coisas extraordinárias acontecendo. Amém? Nós estamos estimulando a gente aí a usar objetos, superstição? Não, né? Isso aqui é uma exceção na palavra de Deus e não uma regra. Tá bom? Então nós não costumamos fazer isso. Talvez naquela época também, porque a igreja estava tão pequena, tão poucos crentes, tão poucos homens de Deus, que Deus usou esse recurso nesse momento. Mas agora nós não precisamos mandar um lencinho lá, porque eu e você podemos ir lá. Amém? Deus não quer mandar lencinho, Deus não quer mandar avental. Deus quer que eu e você vamos lá, né? Saiamos do nosso conforto e vamos até lá. Mas coisas fantásticas aqui acontecendo. Espíritos, ali diz que, nós estamos lendo aqui no 12, objetos do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Tudo isso acontecendo. Eu quero viver momentos como esses, aonde em ambientes ali que há pessoas necessitadas, desesperadas, sofrendo, talvez perto de tirar sua própria vida, perto de estragar sua família, e eu e você podemos chegar a situações ou locais como esse, falar de Jesus, e depois podermos ouvirmos testemunhos de famílias consertadas, recuperadas, reconciliadas. É isso que o apóstolo Paulo está vivendo, né? Ele já tinha dito lá, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo tinha dito, 1 Coríntios 4:9, ele falou, porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O apóstolo Paulo já tinha essa consciência, né? Que Deus tinha colocado pessoas mais maduras e experimentadas, dizendo ali, como se fôssemos condenados à morte, mas não condenados à morte. Como se fosse condenado à morte e Deus os havia tornado como espetáculo. E Paulo está vivendo exatamente isso que ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Ele está vivendo isso agora ali, né? Onde as próprias forças malignas dizem, conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Em outro momento, em Efésios 3, 10, também o próprio apóstolo Paulo cita lá, porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Nós hoje somos chamados por Deus para levar a multiforme sabedoria de Deus aonde as atenções espirituais vão estar voltadas a momentos como esse. Mas eu quero viver momentos como esse. Amém? Eu creio que você também quer viver momentos como esse. E nós queremos colocar nossa vida na presença de Deus e dizer, Deus, eu não quero viver momentos que a gente está desconcentrado, às vezes momentos perigosos, onde nós sofremos investidas malignas, onde nós estamos tão desconcentrados que o próprio Deus vem ali nos chamar, né? Uma investida de Deus sobre nós, mas sobretudo nós queremos viver momentos onde as atenções espirituais estejam focadas. Momento como esse que o apóstolo Paulo viveu, de ensino, de célula, de discipulado, de curas extraordinárias, de expulsão de demônios, de vitória sobre espíritos malignos, são momentos como esse que nós queremos viver. Amém? E não um momento, vamos colocar em pé? E não um momento religioso, tenebroso, vergonhoso, como viveram ali os sete filhos de Sevas, que estavam ali, não tinham compromisso com Deus, não tinham intimidade com Deus, não falavam com Deus, não oravam, mas só praticaram uma religiosidade sem compromisso com Deus, e foram ali enfrentar uma pessoa possessa de um espírito maligno, e deu errado, né? Passaram uma vergonha, sofreram uma derrota, perderam para as forças espirituais malignas, simplesmente porque não tinham comunhão com Deus, né? Usaram o nome de Jesus, pela sua ignorância, usaram até o nome de Paulo, pela falta de entregar sua vida para Jesus, de não saber dessas coisas, e aí é claro que não deu certo. E no momento espiritual, foram eles derrotados. Mas Deus tem te chamado para momentos espirituais como esse, ser um vencedor. Amém? Deus tem te chamado para momentos espirituais como esse, você poder alcançar a vitória para alguém, levar Jesus para alguém. Não é para você sair como saíram ali, derrotados, desnudos, feridos e afugentados. Deus não chamou você para isso. Deus chamou a ti e a mim para vivermos momentos espirituais como esse. E podemos passar como Paulo passou, não para que sejamos reconhecidos, sejam para os poderes espirituais de Deus ou do inferno, não é esse o objetivo, mas isso vai ser uma consequência. Quando ajudarmos pessoas, isso é uma consequência. Poderes espirituais do inferno nos conhecerão. Poderes maravilhosos, abençoados, seres celestiais da parte de Deus, também nos conhecerão. Não é esse o objetivo, mas é uma consequência. O objetivo é poder ajudar pessoas, assim como nós fomos um dia ajudados. Amém? Aleluia. Fale com Deus agora. Você tem estado há muito tempo fora de momentos como esse, onde as atenções espirituais estão voltadas. Momentos onde há oposição humana, onde há perseguição, onde há luta, onde há batalha, onde às vezes somos mal entendidos, mal interpretados, momentos onde as atenções espirituais estão voltadas. Você tem vivido isso? Ou você só tem vivido momentos das investidas espirituais? Aonde tem sido frequentemente tentado, desestimulado? Aonde Deus tem que insistir tantas vezes conosco para ler a Bíblia ou para orar? Talvez se há muito tempo na sua vida, você não tem estado, não tem sido levado a novos lugares, a novas pessoas, aonde eu e você possamos abrir nossos lábios e viver momentos como esse. Momentos aonde o apóstolo Paulo alcançou pessoas, falando, pregando a muitos. Alguns ouviram, receberam Jesus e se tornaram discípulos. E ele teve essa experiência maravilhosa de ficar ali ensinando, 2 anos, discipulando, ensinando, se reunindo. Você tem tido essa experiência de estar entre um grupo de pessoas, talvez na condição de aprendizado, talvez já na condição de ensinar alguém? Tanto faz. A condição de aprendizado ou de ensinar. Tantos eles, os discípulos, quanto o apóstolo Paulo estavam ali dentro do reino de Deus, estavam atuantes. Não eram como os filhos de Seva, que estavam apenas praticando uma religiosidade. Mas tanto os discípulos de Paulo, quanto Paulo, estavam fazendo a vontade de Deus. Os filhos de Seva, 7 deles apenas praticando religiosidade. Você tem vivido momentos como esse, de poder ajudar alguém que está enfermo, ajudar pessoas que talvez até estão no final das suas próprias vidas, tomados de enfermidade, e ainda não conhecem Jesus, e às vezes estão morrendo e se perdendo, e Deus quer levar você lá, Deus quer nos levar lá. Você pode, se você sentir no seu coração, você poderá nessa noite levantar a sua mão. E você poderá dizer: Deus, eis-me aqui. Não quero só ficar sofrendo investidas malignas. Não quero só ficar, o Senhor tem que estar me empurrando para a Bíblia ou para a oração. Mas eu quero estar, Deus, ativo, envolvido, em momentos onde a minha vida, onde a vida de outros, momentos onde essas coisas serão definidas. Me leva, Deus, a viver momentos espirituais, como Paulo viveu ensinando, como os discípulos viveram aprendendo, aonde pessoas foram curadas de enfermidades e as enfermidades fugiram, aonde espíritos malignos foram repreendidos e eles se retiravam. Diz ali na tua palavra: eu quero, Deus, eu preciso, eu fui chamado para viver momentos espirituais, aonde a atenção espiritual está ali, focada, aonde há uma atenção espiritual da parte do Senhor Deus, e aonde até mesmo há uma resistência do inferno, do diabo, de demônios. Mas o Senhor tem nos chamado, o Senhor diz: eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O Senhor tem nos chamado e nos dado autoridade para viver momentos como esse. O Senhor disse também lá em Marcos 16: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós não queremos, Senhor, ficar longe destes momentos. Nós queremos vivenciar. Leva-nos, Deus. leva-nos a lugares e a momentos de batalha espiritual. O Senhor nos chamou, nos fez discípulos, para vivermos momentos semelhantes a esses. Momentos como esses que um dia nós próprios fomos alcançados. Momentos como esses, onde tantos necessitam, como um dia nós necessitamos ser alcançados, tantos necessitam ser alcançados. Leva-nos, Senhor, mesmo na comodidade do dia do descanso, mesmo na comodidade de um domingo, de um sábado, das noites após a jornada do trabalho, nos dá momentos, Senhor, como esses, de viver o Teu reino, de levar o Teu reino. Nós erguemos nossa mão para dizer: Senhor, eis-nos aqui, e queremos viver momentos como esse, momentos que não precisamos temer, porque o Senhor disse: nada absolutamente vos causará dano, o Senhor falou, mesmo contra espíritos malignos, demônios, mesmo envolvidos em orar por cura de pessoas. Leva-nos, Senhor. Aleluia.